Glória a Deus. Você não estranha ver gravando que nós disponibilizamos no site essas mensagens. Hoje, dia 16 de março de 2014, hein, irmãos? Meu Deus! Nós estamos muito felizes. Tirei uns diazinhos de descanso, estou de volta, cheio de ânimo, de alegria no Senhor. E eu quero compartilhar com vocês que está aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Nós vamos juntos caminhar na palavra de Deus. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 20. Então vamos, na verdade, passear aqui pela carta de Filipenses. Quero estimular você, nós estamos juntos na semana que vem aqui na Escola Bíblica. Nós vamos começar a estudar o livro Casas que Transformam o Mundo, um livro extraordinário, uma mensagem muito atual, bíblica, sobre a necessidade de nós reinventarmos nosso conceito de igreja e nós voltarmos para a Bíblia para aprendermos o que é mesmo a igreja do Senhor. Você ouviu o meu convite? Diga amém. Amém. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Vamos ler do 19. Diz assim: pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. 20. Aguardo com ansiedade, ou melhor, seria melhor traduzido, aguardo com grande expectativa, estou lendo aqui a versão de King James, versículo 20, capítulo 1 de Filipenses. Aguardo com grande expectativa e esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, por toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, amados? Vamos repetir esse versículo? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. 22. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu trabalho, mas já não sei o que eu escolho, dizia o apóstolo Paulo. Vamos orar. Senhor, tua palavra perfeita, soberana, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor, por misericórdia, nos deu acesso à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite possamos crescer na tua palavra, possamos crescer no entendimento, possamos, em nome de Jesus, ter nossos olhos espirituais abertos para poder compreender a largura, o comprimento, a profundidade do amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e ministra nosso coração, no íntimo do nosso coração, tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, amados. Aleluia, glória a Deus. Se alguém puder pegar uma água para mim, eu fico muito agradecido. Diz assim o texto que nós lemos, olha só o que Paulo fala a esses irmãos filipenses. Que igreja maravilhosa, irmãos. O apóstolo Paulo, ele disserta aqui algumas verdades tão profundas que, se nós tivermos a disposição de percorrer essas páginas buscando um padrão para as nossas vidas, nós vamos encontrar mais do que um padrão. Nós vamos ver Jesus claramente aqui. Toda a Bíblia é assim, mas parece que em algumas cartas fica ainda mais evidente a pessoa de Cristo e o que Ele requer da sua igreja. Às vezes nós pensamos assim: afinal de contas, o que Deus requer de mim? O que é que Deus quer da minha vida? Quando Deus olha para mim, o que é que Ele espera de mim? Às vezes a gente cria um bebê, um filho, e temos tantas expectativas que às vezes nós até os pesamos. A gente quer que ele seja isso, aquilo. Obrigado, queridos, abençoe. A gente quer até escolher o time que a criancinha torce. No meu caso, Sofia, coitada, já é torcedora do Bahia. já consegui essa proeza. E ela já começou a sofrer por eu projetar nela os meus desejos. Mas eu acho que Deus não vai querer que ninguém seja torcedor do Bahia, porque Deus tem planos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. E qual então será o plano de Deus para nós? Eu não sei se você já parou para pensar, e eu uma vez me desesperei, porque um dia eu acordei e percebi que as coisas não eram tão simples como eu pensava. Não sei, isso com certeza já aconteceu com você. Um dia a gente percebe que existe uma cadeia de consequências e que as coisas, elas exigem muito de nós. As coisas não são fáceis. E se são fáceis para nós, é porque foram difíceis para alguém. O apóstolo Paulo é especialista em dizer isso. Ele diz: eu me faço de louco para ganhar os loucos. O apóstolo Paulo diz assim: olha, para mim, o que importa se eu morra contanto que vocês tenham vida? O que importa se eu empobreça contanto que vocês tenham riqueza? O que importa que eu sofra cadeias e perseguições se vocês forem livres em Cristo? E parece que Paulo, além dessa consciência que muitos de nós têm, às vezes com 9, 10, 11, 12 anos de idade, Paulo, além de ter essa consciência como humano, como sujeito, como cidadão, como indivíduo, ele tinha essa consciência espiritualmente. Hoje à noite eu vou falar aqui, e eu quero que depois você vá no site e ouça essa pregação com calma, e você grava, bota no carro, ou grava enquanto você estiver fazendo sua fazer de casa, você escute isso, que eu vou falar hoje, sobre 10 características peculiares básicas. Talvez não sejam nem as mais importantes, mas são básicas na vida de alguém que recebeu Jesus. Quem vive em Cristo já vive em lucro. Vamos dizer isso? Quem vive em Cristo. Agora só vocês. Quando eu estava compondo essa ministração, eu pensei em dizer assim: quem vive em Cristo, o que vier é lucro. Deixei inteligente isso, mas depois eu vi que não é nada inteligente, se eu considerar a Bíblia. Porque eu pensei assim: pô, quem vive em Jesus, qualquer coisa que acontecer de boa, já está no lucro. E há uma certa verdade nisso. Mas na verdade, quem vive em Cristo já está em lucro. Eu vi um vídeo, vocês podem procurar na internet, eu não lembro o nome do irmão da Colômbia, se não me engano, um que era paraplégico, você lembra o nome, amor? E ele, totalmente paralisado, cego, ele prega assim, como eu estou aqui. Só que é uma diferença básica, ele prega amarrado numa cama. A cama é içada e é colocada em 90 graus e ele pode olhar os irmãos. No site vai ter um link para esse vídeo no YouTube. Vamos providenciar isso, Patrick. E esse irmão, ele diz assim, na sua pequena congregação, meu Deus, que coisa forte. Ele diz: eu posso ser aleijado, mas a palavra de Deus não é aleijada. Eu posso ser cego, mas a palavra de Deus não é cega. Uma pessoa que entende que já vive em lucro porque vive em Cristo. É algo que subverte muito do que nós já podemos pensar, porque geralmente nós buscamos a Cristo para que Ele nos dê algumas coisas. Mas o que eu quero que nós possamos crescer nessa noite aqui é que, na verdade, nós ganhamos tudo em Cristo. Por quê? Porque nós temos os olhos espirituais abertos para perceber o quanto nós já temos, mesmo que continuamente viemos a perder por amor dEle. Estava conversando, estava lá no resort. Meu Deus, tão bom. Depois de 4 anos morando em Itabuna, eu fui para Itacaré. Já tinha ido lá dar umas visitinhas de leve, não foi, Jacques? Agora ficou hospedado. Um negócio muito chique. E tava eu lá com o Fabrício, né? E já começa logo o cipulado com ele, senão vou tomar, viu? E o cara é bom. E aí tava eu com ele na sauna, com um vidro assim, uma visão linda assim do mar. E a gente passou mais de uma hora ali, né? Eu queimando gordura, ele queimando músculo, e a gente conversando sobre o Evangelho, sobre o Reino de Deus, um tempo precioso. E aí, de repente, nós começamos a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que todos nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém, irmãos? É o Espírito que nos convence. Mas há o batismo com o Espírito. Há o batismo onde o Espírito Santo nos pega a nós e nos batiza. O Espírito nos... Aqui somos nós. O batismo, o Espírito nos batiza na igreja. Ok? E deixa lá dentro. Então, esse é o batismo do Espírito Santo. Somos batizados pelo Espírito Santo, ok? Mas há o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é o batismo onde o Espírito Santo, ele, por Jesus... Vocês lembram que o primeiro batismo foi o Espírito Santo que nos pegou... Muitas vezes, ou melhor, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, sempre a contragosto, porque nós não queremos a Deus, nenhum, nem um justo, nenhum que sequer escolhe a Deus, e ele pega e ele nos mergulha na igreja. O Espírito faz isso, amém, amados? Depois que nós estamos na igreja, então, o que acontece? Jesus vem e nos batiza com o Espírito Santo. Está vendo derramar aí? Amém, irmão? Está claro? Batismo no Espírito Santo. E eu acho que a forma mais clara da gente distinguir isso semanticamente é: o batismo do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, é aquele que o Espírito nos mergulha no corpo que é a igreja. E o batismo com o Espírito é o batismo que Jesus derrama efusivamente o Espírito sobre nós. Amém, irmãos? Claríssimo isso, amém? Amém. Glória a Deus. E aí estávamos conversando sobre esse batismo que Jesus faz conosco. E quais são as consequências disso, as evidências disso? Dons, sim, certamente. Mas mais que dons, frutos do Espírito Santo. E aí eu falei uma coisa para ele que eu acho que fala um pouco disso que eu estou falando aqui hoje à noite. Disse assim: Fabrício, é assim, a gente deixa de pensar como indivíduo e passa a pensar como abelha. Eu acho que ele deve ter tomado um susto na hora, não sei se tomou um susto. É assim, como é, pastor? Como é? É o seguinte, você passa a pensar como uma abelha. Uma abelha, ela não consegue mais pensar nela como indivíduo. Ela pensa na colmeia. Uma vez que nós somos batizados, cheios do Espírito Santo, onde o Espírito Santo é derramado efusivamente sobre nós, quando nós buscamos isso, nós recebemos a Jesus e começamos a buscar a consagração de vida, a obediência, viver a vida de Deus, viver a vida com os irmãos, e um belo dia o Senhor nos derrama o Seu Espírito e Ele nos cobre por fora. Quando nós convertemos, o Espírito já está dentro de nós, amém, irmãos? Então Deus derrama copiosamente o Espírito que nos reveste, esse revestimento do Espírito Santo, que por muitos irmãos é chamado de batismo com o Espírito Santo. Ele dá uma consciência de corpo. Ele dá uma consciência de corpo. Aí você diz: e os crentes de Corintos, eles não eram batizados com o Espírito Santo? Eles pararam na primeira parte, fazendo metáfora com a abelha. Eles viraram abelha, só que eles só estavam preocupados no mel. Está de flor em flor, bebendo néctar. Na hora de viver em comunidade, eles travavam, porque faltava uma abelha rainha, faltava uma liderança na igreja que ordenasse o povo. Entenderam, amém, irmãos? Por isso que Paulo escreve a liderança de Coríntios, mandando fazer ordem. Então, pensando nessas 10 glórias básicas, nesses 10 características básicas, eu quero que você investigue na sua vida e busque em nome de Jesus ver mais disso. Eu quero que a gente, em nome de Jesus, veja alguns versículos aqui de Filipenses. Durante toda a carta nós vamos ver isso. Quem vive em Cristo já vive em lucro. Eu quero que você diga assim, de coração, em nome de Jesus: eu já vivo em lucro. Diga: eu já vivo em lucro. Eu quero que, em nome de Jesus, o Espírito Santo faça uma tatuagem em você dessa palavra. Assim como Jesus tatuado na coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero que o Espírito tatue isso no seu coração, para quando você passar por sua situação difícil, você lembre, eu já vivo em lucro. Eu já vivo em lucro. Paulo chegou a dizer, morrer é lucro. Gente, tem coisas que são ruins, eu acho que o pior delas é morrer, não? A consequência da morte para nós é ótima, a gente vai reinar com Cristo, lá na eternidade. Agora, a experiência de morrer deve ser um negócio tão, tão difícil que qualquer mente saudável evita. O próprio Paulo disse, eu prefiro ficar vivo por enquanto, por vocês. Então vamos ver aqui, para não delongar muito, eu quero que você abra aí ainda em Filipenses, uma primeira glória que é evidência da salvação de Jesus, da vida de um cristão verdadeiro, de um crente, que já entende que em Cristo ele já vive em lucro. Abra aí em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Amém? Vamos lá. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação, ou desenvolvei a vossa salvação com reverência e temor de Deus. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. De acordo com a sua boa vontade, Deus opera em mim tanto querer quanto efetuar. Então, tudo que eu quero de bom vem de Deus. E quando eu consigo, conseguir pelo poder de Deus. Então, é possível para mim viver a vida de Deus, que a palavra de Deus diz que eu posso. Não é uma mentira? Não, não é uma mentira. Em primeiro lugar, uma glória básica. Um sinal mínimo de que nós somos salvos de Jesus é priorizar o reino de Deus. Diga comigo, priorizar o reino de Deus. Você quer ver o contrário disso? Às vezes a gente entende alguma coisa pelo seu contrário. Esse antagonismo às vezes nos esclarece algumas coisas. Vamos ver aqui o que o versículo 21 diz, que seria o contrário aqui desse versículo 12 e 13. Portanto, todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Defendendo a ida de Timóteo com ele. Entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo na minha administração do Evangelho como um filho cooperando com seu pai. Quem tem consciência do reino e quem prioriza o reino é capaz de fazer do seu pastor, do seu discipulador, alguém tão importante na sua vida, que chega até uma relação de honra e de serviço, que ele entende, eu faço parte de um organismo que é a igreja, e não dá para eu viver a revelia, não dá para eu viver solto, não dá para eu viver boiando, não, porque o reino de Deus já veio. O reino de Deus é como o fermento colocado numa massa, que a mulher coloca numa massa, ela é vedada, ou seja, o reino de Deus muda a sua estrutura. Se não mudou ainda, talvez eu e você ainda não tenhamos a consciência do reino. Se a minha vida é a mesma vida de quando eu recebi a Jesus, então o fermento não entrou ainda. Ou talvez você não esteja usando ele do jeito certo. A Bíblia diz, uma mulher que coloca o fermento na massa e a cobre e a deixa fermentar. A porção de Deus que é o fermento, a porção de Deus que é o que ele pode fazer por você, ele fez. Irmãos, a gente tem que parar com isso de achar que a gente não consegue, que a gente não vai dar para fazer o que Deus mandou que a gente fizesse. Eu estava aqui sentado hoje, agora, aqui, no data show, aqui, mexendo. E eu pensei assim, meu Deus, 6:30, igreja vazia, sim. Eu sei que algumas pessoas vão ouvir essa gravação daqui a alguns anos e vão dizer, mas pastor, a Vida Nova já foi vazia? Já. Eu vou dizer, mas tinha alguns heróis lá comigo, que estão aqui hoje. Amém, irmãos? E aí, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Por que a gente não prioriza o teu reino, meu Deus? O que está acontecendo, meu Deus? Meu Deus do céu, e minha carne falando assim, meu irmão, irmão, toma teu rumo, rapaz, volta para tua cidade. E diz, meu Deus, como é isso, Senhor? Meu Deus. E estava ali adorando, tentando adorar, né? Porque só ele estava tentando também chamar um pouquinho minha atenção. E aí essa menina de Deus começa a cantar essa música aqui. Cadê, Jana? A última. Olha só. Jesus, és meu amado, Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te amo. Haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és meu amado, Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, agora eu sei. Eu te amo, te quero. Haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor, te adorarei. Aleluia, já estou aqui cheio de esperança e de empolgação. Mas ele diz assim, pastor, você é muito volátil. Não sou volátil, eu tento ser sincero, ok? Porque eu imagino se Paulo, que era um homem tão cheio do Espírito Santo, não tinha crises, irmãos, é melhor a gente admitir as nossas e tratá-las do que fazer de conta que elas não existem. Então a primeira coisa básica para um crente é consciência do reino de Deus. Eu faço parte de um reino. Eu faço parte. E o que Deus me direcionar a fazer, eu que já estou no lucro por ter recebido Jesus, tenho que entender que tudo que Ele me direcionar a fazer ainda é lucro. Mesmo que momentaneamente aquilo me pareça extremamente pesado e difícil. Priorizo o reino de Deus, amém, irmãos? Porque todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Irmãos, isso é em todas as áreas. Eu não quero me demorar muito, porque são 10 características, eu vou ficar aqui até amanhã. Então, eu quero que você também, nas suas orações, e eu quero que em nome de Jesus você pare e repita essa pregação de novo em sua casa, na internet e ouça. Eu preciso ter uma consciência do reino de Deus. Eu preciso priorizar o reino de Deus. Tenho falado a vocês enfadonhamente que a igreja de Éfeso, Apocalipse, Jesus fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você pode ler isso de várias formas. Você pode dizer assim: abandonaste o teu primeiro amor. Porque eu não amo mais como antes. Ou eu, agora Jesus é meu segundo amor. Mas o que na verdade o Espírito está falando ali através de João é: eu tenho porém contra ti que eu não sou mais o teu primeiro amor. Quem era o primeiro amor? De Éfeso? Não era Jesus? Se abandonaram a Jesus, ele não pode dizer dessa forma: tenho porém contra ti que vocês me abandonaram. Eu não sou mais a prioridade de amor de vocês. A prioridade de amor de vocês é qualquer coisa: é casa, é filho, é trabalho, é ganhar dinheiro, é crescer profissionalmente, é qualquer coisa, menos o meu evangelho. Irmãos, você tem que orar, eu tenho que orar, para a gente entender quão satisfeito, realizado vive um homem ou uma mulher que prioriza o reino de Deus. No dia que a gente entender isso, seremos as pessoas mais realizadas do mundo, mesmo no calabouço, sozinhos, dentro de uma cela úmida, sabendo que vai morrer daqui a uma semana, como Paulo escreveu essas coisas. Quem prioriza o reino de Deus, em qualquer circunstância, se entende no lucro. Amém, irmãos? E não perde a bênção, porque o reino de Deus é minha prioridade. E se o reino de Deus é minha prioridade, o rei continua reinando, amém ou não? E se ele está no trono reinando, está tudo bem, obrigado. Como perguntaram a pastor Ronaldo Lidório, ele estava citando o Russell Shedd, um citou o outro, não sei porque de fontes seguras eu ouvi falar que os dois falaram isso, ou os dois falaram porque Deus deu aos dois, ou um ouviu do outro. E perguntaram a um desses dois homens: e a igreja como vai? Fazendo uma enquete sobre a situação da igreja no mundo. A igreja está corrompida, a igreja está falindo. E eles disseram: a igreja de Cristo vai muito bem, obrigado. Vai muito bem, obrigado. Como é isso? A igreja verdadeira de Jesus é muito bem, obrigado. E ela está espalhada sobre toda a face da terra. A Bíblia diz que a glória do Senhor cobrirá toda terra. Você já pensou? Eu vou falar daqui a pouco que o servo de Deus, ele brilha. Não é brilhar assim de popstar, entendeu? É brilhar da luz no meio das trevas. Quando eu entrei na faculdade, já tem bastante tempo, eu lembro que o Senhor me deu um negócio muito legal. Quando eu estava me apresentando, abri uma roda, eram 50 alunos, e aí eu comecei a falar, quem você era e o que você estava fazendo ali. Aí eu comecei muito forte, eu devia ficar mais na minha no começo, né? Assim, mais estratégico, né? Aí comecei logo, falei assim, eu sou discípulo de Jesus, e meu objetivo aqui é fazer o máximo de discípulos possíveis. Eu falei um negócio desse assim, sabe? Bem doido assim. Ou foi alguma coisa que entenderam isso, porque a professora falou assim, ok, você vai ter tempo depois de converter todo mundo aqui. Eu não sabia que estava profetizando. Porque foram insistentes 5 anos tentando mostrar a glória de Deus ali. Errei algumas vezes, sim. Mas uma vez, numa aula de filosofia, correu um bilhete na sala e dizia uma característica da pessoa, era uma brincadeira de muito mau gosto, mas estou relatando por causa de algo que me fez ficar feliz. Não por causa do mau gosto da brincadeira, mas pelo que me tocava. E aí alguém que fumava maconha e abria isso para a sala, aí dizia assim, fulano de tal, fumo maconha, logo existo. Aí tinha outro assim, fulano de tal, curto Ivete Sangalo, logo existo. Era uma fanzona de Ivete Sangalo que tinha lá. Fulano de tal, filo aula, logo existo. Fulano de tal, tal coisa, logo existo. E aí, rapaz, quando eu fui lendo, achei meu nome. Falei, meu Deus, o que é que vai vir aqui? E tinha escrito assim, irmãos, pasmem. Aqueles que me criticavam tanto. A brincadeira era botar o nome de alguém, tal coisa, logo existo. Era uma aula de Descartes. E aí, botaram assim, Tiago, creio, logo existo. Quase eu choro, mano. Depois de ser tão malhado por aquela galera, botaram Tiago, creio, logo existo. Falei, não é que vale a pena brilhar aqui dentro. Que em nome de Jesus nós tenhamos consciência do reino de Deus. O reino de Deus não é comida, nem bebida, nem de visível aparência. O reino de Deus é o governo de Deus em você. E você vivendo esse governo de Deus aonde você está. Amém, amados? Primeira coisa básica. Segunda coisa, ainda aqui na Filipenses 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmuração, nem contenda. Vocês lembram do que aconteceu lá em Meribá, no deserto? De tudo que Deus se entristeceu, o que Ele mais se entristeceu foi quando os israelitas questionaram se Jesus estava com eles ou não. Esses dias também lá, nessas microférias, eu vi gente, meu Deus, como é difícil ser grato. Como a murmuração é uma coisa que está entre os nossos dentes, como a carne das codornizes que os judeus comeram no deserto e morreram ainda com aquela carne entre os dentes, assim é a nossa murmuração. Toda hora eu ficava me contendo para não murmurar de alguma coisa. Aí você diz, pastor, o senhor é tão murmurador assim? Eu sou gente, conviva comigo que você vai descobrir isso. Eu só não admito que eu permaneça nos mesmos erros. Você também vai perceber isso vivendo comigo, amém ou não? É meio fraco, gente. Poxa, parece que... Então, segunda característica básica é a gratidão. Primeiro, priorize o reino de Deus. Segundo, tem gratidão. Olha o que diz, coisa linda. Fazei tudo sem murmuração nenhuma, para que vos torneis puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpável. Olha que coisa tremenda. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo que Deus tem culpa da nossa situação ruim. Não é o que o texto diz? Se não, vejamos. Fazei tudo sem murmuração, nem brigas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpável. Vivendo em um mundo corrompido e perverso, ou seja, sim, nós temos muito o que reclamar, mas no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Gente, que é isso aqui? peraí, o problema desse rapaz aqui é que ele pega pesado, esse Paulo. Como é que ele fala assim? Tudo bem que você, o que não falta é do que vocês reclamem, mas o papel de vocês é ser solução. Quando eu fui lá no SOS Criança a primeira vez, lá com a casa de passagem que a gente ajuda, por sinal, se você tem um compromisso de ajudar com alguma quantia específica, por favor, me procure no final do culto, que amanhã eu vou lá comprar as doações. E quando eu cheguei lá a primeira vez, eu vi aquele lugar, as crianças comendo pipoca doce com água. Não sei se era água ou se era um refresquinho daquele saquinho. E eu fiquei completamente indignado com aquilo. Eu fiquei zangado com aquilo. Eu fiquei furioso com aquilo. Ah, que prefeitura é essa? Que governo é esse? De fato, eles têm as obrigações deles. E nós, como profetas de Deus, temos que exigir nossos direitos. Como o profeta Joel chegou na porta do palácio e disse: vocês são as vacas gordas. Enquanto engordam, o povo passa fome. Profeta Joel, perdão, profeta Amós, que era boiadeiro, ele usou a linguagem dele. Viu aquelas princesas gordas e o povo com fome, foi para a porta do palácio e falou: vocês engordando e o povo com fome. Está na Bíblia, amém ou não? Só que naquele momento o Espírito Santo de Deus falou em meu coração como uma flecha. Ele disse assim: por que você está reclamando? Vocês têm que dar para eles o que eles comerem. E eu lembrei que o profeta Isaías disse que o verdadeiro jejum é alimentar as crianças famintas das praças. E comecei conosco aqui a campanha de alimentá-los, e pela misericórdia de Deus temos feito isso. Nós temos que ter gratidão no coração, amém, irmãos? Amém ou não? 3. Temos que ser hábeis na palavra de Deus. 16. É tendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não fui inútil, não foi inútil que corri e trabalhei. Paulo diz assim: ó, olha gente, eu me esmerei tanto em ensinar a palavra para vocês, pelo amor de Deus, quando eu chegar lá no dia de Jesus, vocês vão ser a minha coroa, a minha glória da minha vida, que eu vou levar para o céu, são vocês. Chega lá, vocês não sabem nada da Bíblia, eu não quero tomar esse puxão de orelha de Jesus. Bem verdade que Jesus não vai puxar a orelha de ninguém lá, porque todos os nossos pecados, eles já estão perdoados em Cristo, e nosso julgamento será sal para absolvição, amém, irmãos? Mas Paulo diz: espera aí, gente, eu quero chegar lá e ver vocês afiados na palavra. Fiquei feliz, eu estava lá, né? Aí, eu sou curioso mesmo, ok? Falei. Estava lá na pousada, aí no quarto de Raquel Jackson, vi lá e tinha lá um livro de literatura, um pão diário, tipo pão diário, leitura devocional diária, duas. Aí falei: ó, maravilha, show de bola. Aí cheguei no quarto de Dani e Fabrício, também vi um devocional diário. Eu falei: olha aí, maravilha, glória a Deus. A alegria de um pastor é ver o povo comendo a Bíblia, gente. Vocês ganharam, todo mundo ganhou aqui a Bíblia, a leitura diária, ok? Hoje é dia 74. Se você não está no dia 74 ainda, começa hoje e vai lendo defasado, ok? Vai ter prêmio para quem concluir no final do ano, viu? Vai ter uma bênção de Deus para você, irmãos. Vocês sabiam que tem muitos pastores que nunca leram nem o Novo Testamento inteiro? Como diz os meninos, pire aí com isso. Aí ensina um monte de coisa que... Meu Deus! O cara chegou assim e falou: olha só o que Deus me revelou essa semana. Diz aqui: e Jesus tocando o esquife, a criança se levantou. Aí ele falou: irmãos, eu não sei bem não, mas Deus me revelou aqui que esquife era tipo uma gaitinha que Jesus tocava. E quando Jesus tocava, as pessoas levantavam e eram curadas. Esquife é um nome para caixão. Então, você está pensando o quê? Testemunho de Jeová, Adventista, é tudo afiado na Bíblia. São pessoas cheias de amor, que querem a sua salvação, só que elas não sabem onde essa salvação está, a maioria. Uns acham que está em cumprir a lei, outros acham que está... Porque assim, se a gente fizer uma comparação entre o Testemunho de Jeová e o Adventista, é assim, os dois são de doutrina judaizante. Assim como algumas igrejas também são, que enche a igreja de bandeira de Israel, e tem óleo de Israel, e tem menorá de Israel, e tem que usar o kipá de Israel, e um negócio com Israel, que é um negócio doido. Um é mais judaizante, que é o Testemunho de Jeová, ok? Que acredita que Jesus não é Deus. E o Adventista é um pouquinho menos judaizante, porque acredita que Jesus é Deus, mas acredita que também o sábado deve ser cumprido. Só que Jesus é o nosso sábado, amém, irmãos? Amém. Eles estão fiados. Aí você está na fila do banco e encostou o cara assim. Pela conversa dele, viu logo que era TJ. Aí ele começou a conversa, conversou, e chegou meu lugar na fila, eu fui. Depois fiquei tão culpado porque eu não falei da verdade para ele. Mas, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: fala a verdade para eles, mas tem que orar mais e falar menos. Porque eles são treinados para responder tudo que você falar. É só você ore. Por ele eu orei. Funciona mais. A palavra tem que ser envolvida em oração, ok? É melhor que você fale e ore. Mas se você não falou, ore. E a gente que tem pela graça e misericórdia a verdade, não conhece. Você perguntar assim, me diga aí três versículos que falam do plano da salvação. Que Jesus, que o homem era perdido sem Deus, que Jesus veio ao mundo, morreu para salvar o homem e que nós teremos salvação em Cristo. Três, para mostrar para o cara, eu sei que eu estou salvo, mas como é mesmo assim, eu não sei. A Bíblia diz que nós temos que estar prontos para a resposta da nossa fé. Então, irmãos, às vezes já temos anos convertidos, nunca lemos a Bíblia. Eu não estou falando daquela leitura pesada, enfadonha, não. Estou falando de você pegar a Bíblia e aprender dela, comer ela. Por que isso não acontece? Porque a gente ainda não tem a primeira prioridade, que é priorizar o reino. Se eu priorizo o reino, olha, eu gosto muito de ler, eu acho que é porque eu preciso aprender as coisas. E eu levei um monte de livro para minhas férias, mas eu não consegui ler, só li um pedacinho de um, porque eu tinha que cumprir os meus deveres pessoais com a palavra primeiro. Aí não dava tempo, tinha que descansar também, fui para lá para descansar. Um dia deu, aí eu peguei um livro, que delícia, li um pouquinho. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você passa 2 horas vendo televisão, 1 hora vendo televisão, aí eu amo ver notícia. Eu vejo notícia em CNN, porque para mim não basta a notícia, nossa, está muito defasada, eu boto o canal internacional logo. Mas, irmão, sabe o que é para você? E o homem, ele diz assim, não, só vejo notícia. Eu também digo isso lá em casa. Né? Aí junta Band News, Globo News, Record News, a gente vai de news e news. Mas as boas novas, as boas news de Deus, a gente ainda está por fora. Aí a gente abre a boca na conversa, fala de plano econômico, fala do mensalão, fala da Copa, fala do gasto, do desvio da verba, fala de presidenciáveis, fala de tudo que a gente está lendo, menos da palavra, porque a boca fala, o coração está cheio. Eu estou lhe dando um carão, não, olha, estou dizendo para você, acorda em nome de Jesus, todos nós. Terceiro, temos que ser hábeis na palavra, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Quarto, conscientes do que realmente importa. Versículo 8 de Filipenses 3. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Gente, que coisa forte. eu preciso ter consciência do que é realmente importante. Você já viu que às vezes a gente vive uma vida apagando incêndio? A gente confunde o que é prioridade com o que é urgência. A gente vive de urgência em urgência, socorrendo um, socorrendo o outro, e vai apagando incêndio, mas o que é prioridade? Minha filha, eu a amo, vocês a conhecem. E eu acho ela um pouco agitada assim. Ela não tem transtorno de déficit de atenção. Embora às vezes eu tenha umas dúvidas. Mas, está rolando aí no WhatsApp uma oração que ela fez e Paula gravou. E você vê, irmãos, que fica. Você acha que não está ficando nada, mas está ficando. Porque ela tem um espíritozinho dentro dela ali, que eu creio que já foi regenerado. Eu já ministrei o evangelho para ela, já converteu algumas vezes. Então, fica, porque o espírito dela, que está ressuscitado em Cristo ali dentro dela, recebe a palavra e vai absorvendo a palavra, vai ficar uma rede. Depois que a gente recebe a Jesus, o nosso espírito que estava morto, vivo, ele começa a ir numa rede, passar pelo mar, pegando aqui a palavra de Deus, que é a vida de Deus. Não prive o seu espírito regenerado da palavra viva de Deus, amém, irmãos? Às vezes você alimenta a sua alma, alimenta seu corpo, não alimenta seu espírito. Ele fica fraco, fraco. Paulo diz assim, não sei se ele fala do espírito exatamente, posso pesquisar isso em teologia sistemática, é muito complicado, mas usando a linguagem simples, eu como ser regenerado, vou ser fraco quando eu não me alimento. E Paulo fala assim, tem mesmo fracos entre vós, vocês têm que escorá-los. Irmão, eu quero ser escora, eu quero ser coluna, amém, irmãos? A gente tem que pensar assim, não, peraí, o que eu vou priorizar aqui? O que é prioridade? E ele diz ainda assim, olha, não é para mim perda abrir mão do que é ruim, não. Tudo que me atrapalha de viver o evangelho, para mim, não é uma coisa preciosa que eu perdi, para mim é esterco. Ele considera esterco toda a sabedoria que ele tinha da lei. Como é isso? Embora eu também tivesse, versículo 4, capítulo 3, embora eu também tivesse razão para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseus mais zelosos, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando compreendo a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Você vai continuar priorizando o que não é Cristo? Como é isso? Vou sintetizar aqui para a gente passar ao ponto. É simples. O mandamento de Deus é sempre a melhor forma de se praticar qualquer ato. Você vai fazer alguma coisa, procure saber o mandamento de Deus sobre aquilo. É como um ponto que liga, é como uma reta que liga dois pontos. É a melhor forma de se viver qualquer comportamento, é viver segundo o que a palavra de Deus ensina. O mandamento de Deus é como uma reta que liga dois pontos. Qual é a melhor forma de você chegar de um lugar ao outro? Uma reta. Os americanos fazem as highways, as retas, cortando o deserto para poder chegar mais rápido nos lugares. É engraçado aqui porque eu soube de um folclore que disse que as nossas estradas aqui no sul da Bahia são tão sinuosas porque reza a lenda que os fazendeiros exigiam que as estradas passassem nas cancelas das sedes de suas fazendas. Por isso que é um zigue-zague daqui para... Eu acho que daqui para Ilhéus a gente faz uns dois caminhos. Ah, não é acompanhando o rio. Não é não, porque tem horas que o rio fica lá longe. Mas no reino de Deus não tem que agradar a coronel nenhum não, meu irmão. No reino de Deus, a melhor forma de você viver as coisas é segundo o mandamento de Deus. Aí você diz, mas o mandamento de Deus é chato. Não é chato. Ele é estranho para quem não tem a prática. Parece outro idioma. Mas quanto mais o reino de Deus é prioridade na minha vida, menos difícil fica fazer do jeito certo. Amém ou não, irmãos? Oh, glória a Deus. Olha, Paulo era tão consciente de que tinha, não devia perder tempo com o que não era prioridade, que sobre alguns assuntos, tipo até assuntos importantes, mas que não eram naquele momento prioridade para os filipenses aprenderem, ele fala de uma forma, sim, vamos priorizar o que é prioritário. Por exemplo, vejamos o que está no versículo 11 do capítulo 3. Com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presentes. Gente, peraí, como é isso aí? Seja como for, porque ele não parou para explicar como ele explicava tudo. Como em Tessalonicenses explica, tão bem explicadinho tantas coisas sobre o Apocalipse. Que Paulo disse assim, olha, sobre a volta de Jesus, como se ele dissesse assim, ó, sobre a volta de Jesus, a gente conversa depois. Se ele vai ficar 1000 anos aqui, se ele vai, não vai ficar, se... não, depois a gente conversa isso. Bora aqui para a prioridade agora. Depois que a gente cumpriu o básico, aí a gente vai para o que é, para outro capítulo, amém, irmãos? Porque às vezes também o crente fica discutindo o sexo dos anjos e nunca chega a uma vida prática com Deus. Copiou, diga amém. Quinto, temos que ser mais proativos, irmãos. Versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, apresso-me em direção ao alvo a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos parar de ficar perdendo tempo com o que passou, amém ou não? Tem coisa que tem que esquecer. Tem coisas que a gente só lembra, só faz mal. Quer ver coisa que só faz mal? O tal casal. Aí, a moça fala assim, ah, eu me lembro isso aqui, quando eu tinha meu namorado, fulano. Era tão legal. Não combina, velho. Passou. Tem gente que guarda carta de amor do antigo namorado, antiga namorada. Irmão, vigia, igreja. Vigia para ter vitória. Eu não sei de ninguém aqui que faz isso não, irmão. Estou vendo alguns sorrisos aí. Tá bom? É, porque de repente eu recorda o quê, gente? Joga fora no lixo. Ah, quando eu era da igreja tal, era tão bom. Mas não está mais. Ok ou não? Achei engraçado que, olha, a Vida Nova recebe irmãos de muitas comunidades, feridos, expulsos, e assim vai. E aí, eu achei engraçado uma coisa, gente. É que às vezes a pessoa, poxa, super bem-vinda, todos aqui super bem-vindos. Mas tem uma coisa engraçada. Você sabia que geralmente, não é sempre, ok? Mas em alguns casos, a pessoa traz... como é que eu digo isso, meu Deus? Que enrascado que eu me botei, hein? A pessoa traz as comparações. Ah, porque na minha igreja antiga. Ah, porque na minha igreja antiga. Aí eu respiro fundo, exerço a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, o amor. Porque aqui para nós, o que dá vontade de dizer, vocês sabem o que é, não é? Mas eu não posso dizer. Nunca posso dizer um negócio desse. Eu digo, oh, meu amado, minha amada, eu vou me esforçar muito para fazer com que essa igreja seja o mais parecido com o que Deus mandar que eu seja. Amém? Com muito amor, com muito carinho. Por exemplo, uma pessoa que é de uma igreja, por exemplo, é de uma igreja que reúne nas casas. Aí vem congregar com a gente. Aí diz, pastor, igreja mesmo é nas casas. Porque templo, Deus não quer nada com templo. Aí eu pego, abro logo a Bíblia. E digo, ok, nós somos o templo de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus pregava no templo e na sinagoga. Ok? Paulo pregava na sinagoga. Então Deus não tem nada contra a gente ter um lugar para reunir, amém, irmãos? A gente não pode achar que isso aqui é igreja, porque igreja somos nós, amém ou não? Amém? Aí, ok, vem com essa conversa. Não, igreja nas casas. Aí eu digo assim, está indo para algum grupo caseiro? Não. Não entendi. Irmãos, vamos em nome de Jesus viver a nova experiência em Deus que a gente está vivendo. Amém, irmãos? Eu estou aqui, eu vou viver aqui. É que nem gente que casa, tem lá já seu marido, seus filhos, mas a cabeça está lá com a mamãe, com as irmãs. Irmãos, não podemos abandonar nossos amados. O homem tem que dar atenção para a mãe. E mulheres, amem suas sogras. Chega na casa da sogra, a parede está descascando, fala assim, bem, pinta a casa da sua mãe. Amém ou não, irmãos? Não é assim? Bem, olha para as unhas da mamãe, como está da tia, que tem essa mania de chamar sogra e tia, né? Da sogra, dá um banho de loja nela. Amém, irmãos? Amém. Oh, show de bola aqui. Irmã, gente, isso é o reino de Deus. Então, eu vou deixar as coisas que passaram. A Bíblia diz sim que às vezes nós temos que considerar o nosso passado e ver como Deus cuidou de nós, amém, irmãos? A Bíblia diz, considerai o vosso passado. Mas também tem coisas que Deus diz, esqueça. Jesus falou para a mulher no poço, olha, ok, você tinha 5 maridos, né? Jesus lembrou daquele passado dela para dar uma nova oportunidade, amém, irmãos? Não foi verdade? E deu. Jesus falou o quê com um sujeito que era aleijado no tanque de Betesda? Te perdoei, ok? Te curei. Mas não peca de novo não, quando acontecer de novo com você. Não é que toda doença é consequência de um pecado. Porque no mesmo livro de João, Jesus, os apóstolos perguntam sobre um cego e perguntam quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus diz, nem ele nem os pais, mas isso aqui é para a glória de Deus, foi lá e curou o homem. Amém, irmãos? A gente ficar maduro na doutrina, amém? Mas, irmão, Jesus fala, vá. O que ele falou para a mulher que jogaram no pé dele adúltera? Não, eu também não te condeno, mas vai, não? Peques mais. Então, Jesus, ele ama esse negócio de nova oportunidade, de novo tempo, nova fase, nova vida, vida nova, ok, irmãos? Glória a Deus, seja proativo em nome de Jesus. 6, se não der tempo, a gente termina semana que vem. Versículo 16, contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, aleluia, não retroceda, amém? 6º ponto, o crente que recebeu Jesus, ele tem mania de não retroceder. Ele pode até não crescer tão vertiginosamente, mas ele diz assim, não, retroceder não. Quem botou a mão no arado, não olhe para trás. Sabe por que isso? O arado é uma ferramenta de trabalho. Hoje tem um trator, né? Mas era uma ferramenta com 2 forquilhas e com a lâmina. E uma junta de bois puxava lá. Então o cabra tem que ficar aqui ligado, ó. O boi puxando, ele botando uma certa pressão para cavar a terra e arar a terra para que poder a semente ser jogada e ser fertilizada. Então, se os bois estão indo aqui e ele olhar para o lado, perdeu, já era. Vai entrar por outra vale, para voltar vai dar trabalho. Então Jesus fala, quem lançou a mão do arado, não olhe para trás. Irmãos, eu uma vez ouvi de um menino de Deus, que eu amo muito, de Átomo, lá em Salvador. Ele diz assim, povo, vamos voltar ao primeiro amor, primeiro amor. Aí ele fala assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um retiro de jovens que a gente fez. E um cara cheio de Espírito Santo, que é menino. O nome dele é Tiago Talmon. E ele falou assim para mim, para a gente. Ele falou, olha, o tempo vai passando e o meu amor por Jesus só cresce. Eu não entendo que tem uns irmãos que dizem, naquele tempo, como eu era espiritual, eu não entendo isso, porque eu vou crescendo. Eu oro mais, eu leio mais a Bíblia, eu falo mais do amor de Deus, eu vivo mais os princípios de Deus, eu me alegro mais em Deus do que antigamente. Aí eu falei, que coisa maravilhosa é um testemunho, né? O testemunho é a palavra aplicada à pessoa, e você diz, puxa vida, isso é possível, eu quero isso para mim também. Então, em nome de Jesus, não retroceda. Se tem um pecado que você não pratica mais, aí vem o diabo e fala, já passou o seu ciclo, já passou o seu tempo, já está na hora de você relaxar um pouco. O diabo, a carne. Quando você ouvir isso, você diz, glória a Deus, estou incomodando o inferno, aleluia. Porque quando o diabo, quando bate lá no inferno, ó, está no tempo dele cair de novo naquela área, está no tempo dela cair de novo naquela área, é um momento crucial, meu irmão. É o momento que você vai dizer sim e vai seguir em diante, ou você vai retroceder e vai bagunçar a sua vida toda. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer nos que retrocedem. A palavra de Deus diz que Deus preserva em perfeita paz aqueles cujos propósitos são firmes. Não retroceda. Aí você fala, pastor, esse discurso é duro, eu não consigo. Consegue, porque eu... Irmãos, estamos conseguindo todos nós em tantas áreas. Por que você vai dizer que não consegue? Consegue. No poder de Jesus, consegue. Ah, pastor, mas eu já estou vendo que daqui uma semana, ora e jejua e me chama para orar com você. Se você tem um discipulador ou discipuladora, fala com ele, ora por mim. Estou com essa dificuldade. Quando encontro com meus discipulandos, eu pergunto: e aí, como é que está a sua vida? Nessa área. Aí, já perguntei a alguns assim, vem cá, você falou a verdade mesmo? Oh. Aí pergunto, você falou a verdade mesmo? A pessoa fala assim, é, né, naquela área talvez eu tenha falado do jeito que não deveria ter falado. Irmãos, é assim ou não é? Não podemos retroceder em nome de Jesus. Não espere que alguém lhe pergunte como você vai. Peça socorro em nome de Jesus. Paulo, que foi aquele homem tão usado por Deus, estava lá ceguinho da Silva. Precisou que Ananias, que não é o marido de Safira, ok? Não confunda. Deus falou, Ananias, vai lá na rua chamada direita conversar com um certo homem, Paulo. Aí ele falou, não vou não. Tem uns caras que tem uma ousadia com Deus, não entendo isso. Aí ele falou assim, a intimidade, não vou não. Aí Deus, como é? Ele falou assim, não, Senhor, sabe como é? Porque ele está fazendo uma auto-igreja. Não sei se ele estava com medo também. Aí Deus falou assim, vai lá sim, você vai orar por ele, vai ministrar sobre ele, vai. Ele, tá bom, eu vou. E foi lá, e o coitadinho do Paulo, que era uma víbora, estava ali todo esmigalhadinho, ele foi lá e disse, não, o Senhor mandou aqui te orar por você e pôr as mãos, o cara foi curado, foi batizado não, com o Espírito Santo, foi um negócio sério, um negócio rápido de Deus, que Deus queria fazer logo uma obra ali. Mas ele podia ficar zangado com Deus, porque Deus derrubou ele do cavalo. Irmãos, seja proativo em nome de Jesus. Essa música que a gente canta, que o Diante do Trono gravou, que diz assim, não tenho tempo para perder com ressentimentos. Às vezes a gente pensa que é ressentimento contra as pessoas, mas a história da composição da letra diz que a pessoa tinha ressentimentos com Deus, e chegou uma hora que ela preferiu ver o que Deus fazia com ela em amor do que as disciplinas que Deus operava, ou até do que as consequências dos erros que ela mesma tinha plantado. Então ela diz, não tenho tempo mais para ressentimentos. Aleluia. Às vezes tem ressentimento de Deus. Eu quero que você, em nome de Jesus, seja proativo, proativa. Amém, irmãos? Você tem o poder do Espírito Santo para isso. Aleluia, Jesus, aleluia. Sexto, perdão, não retroceda, sexto. Sétimo, versículo 8 do capítulo 4. Vamos lá para a gente terminar. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensais. Alguém regenerado pelo Espírito de Deus, ele tem uma mente verdadeira. E eu quero fazer isso aqui com muito amor para você. Olha isso, ele tem uma mente verdadeira. Irmãos, olha aqui para mim. Você sabia que a mente mente? Eu nunca vi alguém fazer juiz a seu nome como a mente. Pelo menos no português. Gente, a gente aqui, a gente no nosso idioma, a gente descobriu o segredo dela. Se tem uma coisa que mente para nós, é a nossa mente. Alguns psicólogos dizem que nós tomamos tantas decisões inconscientemente que, na verdade, deveríamos ser chamados de seres inconscientes. Mas o que a palavra de Deus diz é que nós devemos chamar o governo e render ele a Cristo. Como que a gente pode entender isso? Vamos ler aqui o texto para a gente ver o que a gente está falando. Paulo fala, olha, tem como vocês dominarem a mente de vocês. Versículo 6 do capítulo 4. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, seja todos vós, todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Está ansioso por alguma coisa? Ore. Aí ele diz, não vai adiantar nada. A minha ansiedade, ela é congênita, ela é patológica, ela é psicológica, ela é espiritual, minha mãe é assim, papai é assim, vovô é assim. Irmãos, a mente é como um cachorrinho. Você pode adestrá-la. Você sabia disso? Vou dizer mais uma vez, a sua mente só age como um leão, porque no tempo certo ela não foi adestrada como um cachorrinho. Mas você pode fazer ela voltar ao seu estado de adestrável. Eu não gosto muito das bobagens que Freud fala, mas ele acerta muitas vezes. Acertava, né? E ele dizia assim, ou você cavalga o seu ego, ou o seu ego vai lhe cavalgar. É assim, radical. Tem pessoas que são controladas pelos seus impulsos, pelas suas memórias, ou por traumas, onde nem tem memórias claras, mas são comportamentos influenciados, nós chamamos psicologistas de recalque. São dores tão grandes que a gente bloqueou a causa, mas a consequência ainda continua agindo. Mas o que a Bíblia diz é que eu tenho a mente de Cristo, amém, irmãos? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e eu posso sim subjugar a minha mente no poder do Espírito de Deus, eu creio isso. Amém ou não, irmão? Uma mente verdadeira, que em nome de Jesus, você busque viver a mente de Cristo em nome de Jesus. 8. Suficiência em Cristo, versículo 12. Ainda no 7, eu quero lembrar uma coisa para você, quando diz assim, tudo que for de boa fama, já disse a vocês inúmeras vezes, você pode traduzir isso do grego como publicável. Só pense o que for publicável. Sabe o que é isso? Não pense nada que alguém se ouvisse, se escandalizaria. É difícil isso? Tem dias que minha mulher acorda que eu penso na minha cabeça, cabelo de fuafo. Mas não falo, porque eu acho linda ela, linda. Mas é uma brincadeira da minha família, porque meu sobrinho chamado Benjamin, ele chama a priminha dele, que tem um cabelo crespo assim bem alto, ele olha para ela e fala, cabelo de fuafo. É muito engraçadinho. E tem horas que eu olho para minha esposa quando acordo de manhã, embora eu ache linda, muito linda, dá vontade de brincar assim. Às vezes eu brinco. Mas tem dia que não dá para brincar, não. Ok? Mas irmãos, falando sério agora, cuidado com o que você pensa. Às vezes o marido chega para dar um cheiro e a mulher fala umas coisas na mente que se o cara ouvisse, meu irmão. Ou vice-versa. Às vezes a mulher chega para dar um cheiro no cara e já pensa assim, vai pedir alguma coisa. Irmãos, olha, vamos disciplinar nossa mente. Você começa a disciplinar seu comportamento, disciplina sua mente. Pense muito em alguma coisa e logo você vai falar sobre aquilo. Fale muito sobre algo e logo você vai agir segundo aquela declaração. Declarações viram ações e ações repetidas viram comportamentos. E comportamentos repetidos viram hábitos. E hábitos repetidos viram caráter. Tudo começa aqui na mente. Subjugue ela. Vem um pensamento autodestrutivo. Eu não estou pregando aqui psicologia autoajuda, não. Estou falando do Evangelho. Jesus falava assim, o que é que vocês estão falando aí? Eu nem falava assim. Engraçado que eu estava pensando esses dias que assim, rapaz, é difícil pregar. Porque, principalmente quando o rebanho é pequeno. Que você vai pregar contra algum comportamento ruim, provavelmente tem alguém ali no rebanho que faz aquilo, e que já lhe falou aquilo, e depois ele fala assim, pô pastor, pregando carapuça para mim, velho? Então eu vou pregar sobre japonês, porque aqui não tem nenhum japonês. Aí no dia que chegar o japonês, eu vou pregar sobre o quê? Sobre Jesus. Sim, mas Jesus também falava as coisas erradas que nós não devemos fazer, amém ou não? Então eu pensei assim, não fique zangado, porque se alguma coisa que eu falar aqui, que é para correção, para crescimento, fique grato em nome de Jesus, amém, irmãos? Nunca expus ninguém aqui, nunca falei em nome de ninguém, a não ser o meu mesmo, só exponho a mim, vocês sabem, e a minha família. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha, Jesus chegava e pregava exatamente o que os fariseus pensavam. Ele sabia o que corria na mente dos fariseus. Será que ele não sabe o que corre na sua mente? Sabe? Tem gente que acha, tem gente assim, não vou falar isso porque se eu falar o diabo vai saber. Hoje já tem escâneres, computadores que grudam na sua cabeça, ele sabe o que você está pensando, quanto mais o diabo. É mesmo, pastor? É. Eu, que nem sou um psicólogo experiente, sim, às vezes sento com o paciente e sei o que ele vai falar. O diabo é muito mais treinado, ok? É claro que você pode pedir, como alguns irmãos pedem, Deus sela a minha mente, não deixa o diabo saber o que está pensando. Amém, você pode pedir isso, Deus pode dar ou não. Resultado, pense o que convém, amém, irmãos? Pense o que convém. Porque tem gente que pensa assim também, se o diabo não sabe o que eu penso, Deus também não sabe. Sabe? E como sabe? Ele quer consagrar a sua vida, começando a consagrar os seus pensamentos. Paulo fala, pela renovação da vossa mente. Toda transformação, metamorfose, mudança de corpo, começa pela metanoia, mudança de mente. Metamorfose, mudança de corpo, metanoia, mudança de mente. Você está comigo? Diga amém. 9, porque vocês já estão cansados, ok? 8, foi suficiência em Cristo. Eu vou ler o texto, versículo 12, diz: sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar e em qualquer circunstância, seja bem alimentado ou mesmo com fome. Ah, um crente pode ter fome? Pode. O que a Bíblia está dizendo aqui? Mas espera aí, pastor, espera aí. A Bíblia diz, nunca vi um justo mendigar o pão. Mendigar o pão, não. Porque a gente não deve mendigar. Você está com fome, você procura a sua igreja. Mas o que a Bíblia diz aqui, fome, Paulo, apóstolo, com fome. Desculpa, gente, eu só estou mostrando para vocês a Bíblia como ela é. Até fome o sujeito passou por amor a Deus. Possuindo fartura ou passando privação. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente gosta desse versículo, né, irmãos? Não, irmãos? Passo dúster é novo, entração nas quatro, digo, tudo posso naquele que me fortalece. Ô, glória. Não, lançou um novo empreendimento, da financiada, cara, 4x4, suíte, tudo posso naquele que me fortalece. Me parece que o que Paulo falou aqui não foi bem assim, não. Talvez fosse assim, tudo consigo suportar naquele que me fortalece. Amém ou não, irmão? Nossa suficiência tem que ser em Cristo. 8, suficiência em Cristo. Ele vive a suficiência em Cristo. Um crente que recebeu o Senhor, tem buscado crescer no seu espírito, a sua suficiência é Cristo. Ele vive suficiência, sua suficiência em Cristo. 9, versículo 15. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo o que se refere ao dar e receber, exceto vós, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Olha, ele é alguém generoso. Generoso com a obra de Deus, generoso com o irmão. E olha aqui, irmãos, eu não estou mandando você vender sua geladeira, seu carro para dar oferta, não. Eu só quero que a gente cumpra a palavra, amém? Porque a gente, ou a gente cumpre a palavra, ou a gente fica andando em círculos, em todas as áreas. Eu quero que em nome de Jesus, você entenda que você deve buscar viver todo o princípio de Jesus. Que não há uma área que você possa dizer, eu sou tão bom em uma área que eu posso me esquivar da outra. Não, em nome de Jesus, viva a generosidade. Você entendeu? Diga amém. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Então, irmãos, a generosidade, ela é quando você não dá pelo que sobra. Vocês sabiam que existem pessoas, eu sei que aqui não é ironia, eu sei que aqui não tem isso, ok? Mas você sabia que existem pessoas que entregam no gasofilácio o que sobra? É. É assim, se sobrar algum dinheiro do mês passado, aí eu vou lá e entrego uma oferta. Porque dízimo é do Velho Testamento. A palavra de Deus, Jesus disse, ai de vós que dá um dízimo da hortelã e do coentro e desprezam a palavra de Deus, a lei de Deus. Vocês deveriam fazer uma coisa se omitir a outra. Quem falou? Foi Jesus? Jesus fala no novo e no velho. No novo e no velho. Mas aqui claramente na pessoa encarnada aqui é Jesus. No novo. Está claro ou não está claro? Pronto. Que seja com alegria a sua generosidade. Não seja por constrangimento em nome de Jesus. Amém, amados? Por fim, um cristão que entende que o viver dele, que tudo em Cristo para ele é lucro, que ele já vive em lucro porque vive em Cristo, ele brilha. Versículo 22 do capítulo 4. Todos os santos os cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Os que estão no palácio de César? Espera aí. Como é que Paulo sabia? Como é que tinha alguém convertido no palácio de César? Paulo não perdia a oportunidade dele. Você lembra que eu, quando eu entrei naquela faculdade lá e eu vi aqueles 50 colegas, eu falei, peraí, não estou aqui à toa, são as minhas ovelhas, queiram ou não. Quando eu entrei no meu primeiro apartamento, meu não, né, alugado, é claro. E eu abri a sala, era uma sala grande, gente. Era uma sala assim, ó. Aqui, ó. Sim. Sala grande, né, para apartamento na capital. Eu abri a sala e disse, é esse. Aí fui só criando argumentos para convencer Paula, né? Porque quem escolhe mesmo no final dos contos é a mulher, né? E disse, é esse. Porque eu vi ali a igreja na minha casa. Vai comprar um carro, irmão? Pensa num carro bom que aguenta o tranco da igreja. Pode botar irmão dentro. E eu não estou aqui mendigando o seu carro, não. Eu estou aqui dizendo que a melhor forma de você gastar seu carro é servir no reino de Deus. Amém ou não? Então, nós aprendemos a palavra de Deus que o mínimo é que nós viemos a brilhar no meio da escuridão. Quer lugar mais oprimido e tenebroso do que a casa de César? Mas Paulo não desperdiçava onde ele ficava preso. Não era só onde ele morava, onde fazia faculdade, mas era onde ele estava preso. Talvez tenha aprendido no seu instituto rabínico da vida de José, que abençoou e mudou a cadeia que morava. E nós esperamos tantas circunstâncias boas para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. Mas, irmãos, nós já temos muito boas circunstâncias. Nós nem estamos presos. E ele aproveitou de estar ali na casa de César, esperando o julgamento. Quando ele diz na casa de César, ele não estava preso na casa de César, mas ele tinha acesso àquelas guardas especiais que guardavam os próprios presos, que iam ser levados a César, e ele evangelizava. E eles trocavam o turno e Paulo evangelizava, e eles foram se convertendo, e foram se convertendo, e foram se convertendo, e foram se convertendo, até que ele começou a discipular os da casa de César, que iam encontrar com ele, e ele pôde dizer, olha, manda um beijão para todo mundo aí, principalmente os da casa de César. Meu Deus. Você já pensou que o seu trabalho, a sua faculdade, são as pessoas que Deus confiou a você? Ah, não, peraí, pastor. É porque lá o povo é barra pesada, o povo é curtidor, bebedor, pegador. Aí eu fico difícil, é difícil até não me desviar ali dentro, pastor. Tirei uma foto e vou postar no Facebook que as pedras estão clamando. Hoje de manhã eu fui tomar café da manhã no hotel e vi o açúcar união, tem uns saquinhos. E nos saquinhos tinham lá: faça uma criança dar uma gargalhada. E com mensagens assim, que era a igreja que devia estar dizendo. Tirei uma foto, vou postar. E vou botar o tema: as pedras estão clamando. Comprei um pacote de Coca-Cola. Tinha lá amizade, paz. A igreja está calada, as pedras estão clamando. Eu tenho que entender uma coisa: quando eu vejo essas cadeiras vazias, irmãos, não é responsabilidade do pastor. Irmãos, vamos à metáfora bíblica. Quando um pastor quer aumentar o rebanho, ou ele compra ovelha, que eu não faço, ou ele alimenta bem as ovelhas para que elas procriem. Amém ou não? De que cabeça saiu que é o pastor que procria? E eu, ainda como ovelha de Cristo, ainda evangelizo muitas pessoas, vocês sabem, e trago-as para aqui. O que aconteceu conosco? Que nós, esse ano já é março, vai acabar o ano, a gente não evangelizou ninguém. E não é assim: lá na igreja tem um culto legal lá, legal, um cara jovem lá, fala engraçado, legal, o endereço é bom, vamos lá, se tiver um tempinho. Isso não é evangelizar ninguém. Se alguém me chamasse assim, eu não ia para lugar nenhum. É conviver com a pessoa, é servir a pessoa, é fazer ela uma dívida moral com você, para que você disse assim: olha, eu quero chamar você para uma reunião muito legal que a gente tem na casa de uma amiga minha. Bom, a gente confraterniza, depois tem um lanche, é um ambiente muito legal, quero que você vá lá comigo. O cara vai, leva ele para o grupo caseiro, ok? Mas eu não estou levando ninguém nem para o grupo caseiro, quanto mais abrir o grupo da minha casa. Amados, olha, é muito difícil para mim, porque parece que eu estou legislando em causa própria, mas eu não estou legislando em causa própria, eu estou legislando a sua causa. E vocês me conhecem, sabem como minha casa é escancarada para a igreja. Estou falando que nós, igreja igual, tem um monte de tabuna, e boas igrejas, igrejas boas, igrejas sérias, tem várias aí, ok? Mas qual é a nossa vocação? Todo crente é um ministro, toda casa é uma igreja, e a nossa igreja é uma casa. Se a sua igreja nunca for, tiver um grupo caseiro, que em nome de Jesus, pelo menos, tenha estrutura para isso. Amor, respeito, dignidade. Para no dia que Deus falar, eu quero, você poder ter. Amém ou não, irmãos? A diferença da vida nova é essa. Todo crente treinado para poder ser um ministro. Cada casa treinada e capacitada para ser uma igreja. E a nossa igreja, um lar que acolhe, que ama, que cuida. Amém ou não, irmãos? Nessa conversa tão boa que tive com o Fabrício também, cheguei a um ponto crucial da conversa, onde falei de uma forma simples, algo que estou estudando durante muito tempo, onde nós estamos errando. E aí, conversando com o Fabrício, falei: a gente tem que assim, na verdade, a gente só discipula quem chega. Não foi, Fabrício? A gente tem que começar a buscar. Não foi que a gente começou? Na porta da sauna? Para terminar, irmãos, vamos ler aqui o que está em Filipenses, para você não ficar assustado e achar: meu Deus, não. Filipenses 1,6 para a gente terminar. Vamos ficando de pé, eu vou ler e orar para você, que eu sei que passei muito do horário. Filipenses 1,6, vamos ficando de pé, eu vou ler para você. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu estou absolutamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou absolutamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou completamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6, quero que você guarde isso. Todas as vezes que eu penso, irmãos, que está difícil, eu lembro: Deus começou e Ele vai completar. Então eu só não posso largar o barco, porque eu tenho certeza que Ele começou. Eu tenho certeza que ele vai completar. Então quero que você receba uma palavra dessa como estímulo. Quero que você receba como ânimo. Eu não quero que você receba como um peso. Não, não, não, em nome de Jesus. Receba como um estímulo. Receba como alguém que vai começar agora a semana. Hoje é domingo, primeiro dia. Vou começar diferente. Vou começar diferente. Eu vou começar em nome de Jesus. Vou botar a prática isso. Vamos orar, irmãos. Vamos botar a prática em nome de Jesus isso. Deus, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a cumprir a Tua Palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê amor, um amor profundo e verdadeiro pela Tua Palavra. Eu quero pedir que o Senhor nos dê, Senhor, uma ânsia, uma fome de viver a Tua Palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me dê necessidade de conhecer os Teus caminhos, de viver nele, de praticá-lo. Senhor, nós precisamos brilhar no meio das trevas, nós precisamos ser proativos, nós não podemos retroceder, nós precisamos ser contentes com o que temos, buscar mais de Ti e parar de reclamar do que nós temos em nome de Jesus, Senhor. Aviva-nos, aviva a Tua igreja. Nos faz plenos com o Teu Espírito Santo. Nos faz cada um de nós ter consciência da nossa vocação. Cada um de nós ser absolutamente embebido por essa realidade de que a prioridade na nossa vida tem que ser o Reino de Deus. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós buscamos as coisas, o reino não é acrescentado. Mas quando nós buscamos o reino, todas as coisas são acrescentadas. Em nome de Jesus, crava essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Só um segundo e pega um aviso, amor. Faça assim, vamos ministrar a bênção. Faça assim, você orar comigo, dizendo, receba a bênção de Deus, do meu pastor também. E a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, aquele que nos ensina e lembra todas as coisas, nos lembre a Sua Palavra e aplique nos nossos corações até a volta de Jesus, e que nós possamos receber essa cidade como herança do Senhor, esse estado, esse país, e avançar evangelizando, cuidando e enviando para a glória do Teu nome, até que o Senhor volte em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Não saia sem dar uns 4 abraços, pelo menos.